motivo para crer, crer, tudo vai, vai mudar, algo bom acontecer. As pessoas foram sonhar, com um lugar pra viver, um teto pra morar, todos voltaram a sorrir e cantar. A esperança uma vontade bater no fundo de cada coração, refletindo em forma de brilho no olhar de cada cidadão. Sonho alto e isto não vai me levar a nada, afinal somos parte de um jogo com cartaz marcada. Somos peças de imenso jogo universal, imperador ou serviçal, tomador ou animal, escravo, senhor feudal, idiota ou racional, pequeno ou colossal, simples ou anormal, medíocre ou radical, bom ou mal, artista ou marginal, afinal, inconsequentes responsáveis tomam conta do nosso país. Ninguém considera os protestos que a gente passou, alimentamos nosso sonho para não se acabar, destino futuro seja lá o que for, só Deus saberá. Não, não se importa com o que vai acontecer, se rapidamente, vagarosamente, nosso povo irá morrer. E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? Eles não, não se importam, não tô nem aí, nem querem saber se o mundo, nossa cabeça irá cair. O que fala mais alto é o maldito dinheiro, afinal de contas, galope pra mim, nosso sonho, nosso pesadelo, desespero, apelo, alento, tormento, lamento a batalha de um pão na mesa através do sofrimento, a violência e a miséria invadem os nossos lares, nem podemos nos defender, só ouvimos cálice, muitas vezes reprimimos os nossos sentimentos, achando que a melhor maneira de evitarmos um novo tormento, muitas vezes acomodamos diante da situação, nem pensamos no que falamos, dizemos muitas palavras em vão. Temos que fazer algo, fazer uma grande mudança, grão em grão se enche mamão, é só não perder a esperança, passo a passo, cabeça pra cima, seguindo em frente, a gente alcança. E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? Nos informam dos nossos direitos que nunca teremos direito de ter. Falam tanto de honestidade, político ladrão, faltando na TV. Agora inventaram campanhas, combatendo os problemas da fome. Nossas fotos se dão ao luxo de consumirem milhares de dólares. E o que pensam? Que somos otários. Então, somos pobres, humildes, não somos ladrão. Se você acha que falamos demais, então nos prova o contrário. Põe em prática soluções para uma vida digna e melhores salários. Estão cansados de saber, soluções comprar depois. Sabemos de todas as falhas, quanto um mais um são dois. Vocês não sabem os braços pra nada abraçar. Isso é disfarçar, melhor cruzá-los para não cansar. Estou sem repetir dizendo que tudo vai melhorar. Nada foi feito, nada será. São crianças, carentes, milhares de doentes. Violência, miséria, presente, dignidade ausente em nosso lar. E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Me respondam, então, e a culpa é de quem?